Salve, Salvador, bom dia, Xané 6219, decolado da El Leda. Oi, Xané 6211, contato radar, subjou 360, saiu da El Leda. Sente, quando possível, uma prova mais à frente para o 6219. Xané 6211, eu vou ir direto da El. Direto da El, 6219. Web 5826, reduzir velocidade para 2009. 209, reduzindo a 5826. Plan 3486, estabilizado? Estabilizado, 4-6. Plan 3486, chame torre 18-6. 18-6, 3486, aguante. Web 5826, desça para 2000 pés, autorizado LS, reduz a velocidade para 1970. 2179, IBLS, 5826. Controle Salvador, passarido 2223, boa. Passarido 2226, contato radar, subjou 260, sai da arpa. 260 na arpa, 2223. Assim que autorizado, vou direto arbor 2223. Passarido 2226, mantém a saída, por enquanto. Manterá. Web 5826 estabilizado? Estabilizado, Web 5826. Web 5826, reduz a velocidade para aproximação, chame torre 18-6. Web 5826, copiou o controle? Sim, vai chamar a torre agora, Web 5826. Reduz a velocidade para aproximação, chame torre. Passarido 2223, autorizado direto elétrico. Direto elétrico 2223. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Romeu, Oscar Bravo, ciente, aposta através de Veracruz. Mike Eco Kilo, reporte, pronto para descer. Sané 6211, chame e recife na frequência 125.1, alterna 136.25. Vai chamar recife 125.1, alternando 1235. 13325, Sané 6211. 3325, obrigado, um bom dia. O meu acabado, reporte no farol da barra. Romeu, Oscar Bravo, frequência livre para coordenação. Controle, bom dia, o Eco Índia Novembro efetuando o perfil da Momo. Eco Índia Novembro, contato radar, sobre o jogo 100, saída Momo. Saída Momo, gente. Libera da restrição vertical, o Eco Índia Novembro. Confirme, Eco Índia Novembro. Libera da restrição vertical da saída Momo, o Eco Índia Novembro. Controle Salvador, Papa Tango, Vitor Índia Juliette, decolou, não se escuta. Eco Índia Novembro, negativo. Sente, Novembro. Vitor Índia Juliette, mantém com seus visais a 1000 pés no corredor AC. Reposta para o varal da barra. 1000 pés AC, reposta na fora da barra, Vitor Índia Juliette. Parede 2223, chame recife na frequência 126.0. 260, 2223. Salvador, Trip 5345. Trip 5345, Tata Adasso, jogo 380, saída da El Leda Eu. E da El Leda Eu, já após possibilidade de voar a Leda? Mike Eco Kilo, desça para 500 pés, o ajuste 1015. Kilo. Trip, e a possibilidade de voar umas Leda? Trip 5345, autorizado, Dael. Quem é da presa, Dael? plataforma Palma Eco Echo Delta tende para o tráfego 1 hora e 5 milhas rumo oeste, subindo para 1000 pés. É um Papa Alfa 38. Vito ainda de Juliette atente para o tráfego rumo oposto, 4 milhas, descendo para 500 pés. Rota 44. Juliette, o mesmo enquanto assim que iniciar. Por que Vito ainda de Juliette? Ele está descendo de quanto para quanto? Eu estou mantendo 500 pés. E o Vito de Juliette está passando 200 para mesa. Confirme para o controle? Aqui é com quilo, aqui. Aqui é com quilo, repouso através do tráfego. Quilo. Mike, é com quilo, está visual com o tráfego 9 horas? O Eco de Novembro aqui já está batendo 3000. Negativo, visual. Sente, Mike, é com quilo. Eco Índia Novembro, suba para New Joe 100. Frente, liberado para 100, Eco Índia Novembro. Mike Eco Kilo, traverso situação. Mike Eco Kilo, chame a torre, 18 esse momento. 86 Kilo. Controle, Zan 3663 decolada. Zan 3663, contato radar de decolagem, suba para o nível de voo 340, saída da L, Leda 1. 340 da L, Leda 1, Zan 3663. Salvador, 923 da Gol. Voando 923, contato da Ana Nicolai, a gente vai para nível de voo 360, sair da Árvore Elefa. Árvore Elefa, 923. Trip 5345, chame Recife 1251, alterno 1-3325. 251-3325, boa. Vitorino de Juliette, frequência livre. idioma, coronel Kilo, pass, put your zero. Ocean S 311, call cadence, descending to flight level 050. Bom arrival. Bom arrival, 050, 311. Controle, bom dia, Papa Tango, Lima Tango. Papa Tango, Hotel Lima Tango. Informe intenções. Ah, decolando esse aeroporto, intenções, do plano para Jacobina, senhora. Está mantendo mil passos. Hotel Matango, informe estimado do pouso. É 1h40 aproximado. Hotel Matango, reporte 20 minutos fora. 20, camarada Tango. Controle, voo no 435, decola, saída da L. Voo no 435, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 240, saída da L. 240, saída da L, voo no 435. TAM 3663, chame Recife 1251, alterna no 3325. Recife 1, alterna no 3325, TAM 3663. Confirme para o controle. Voo no 072, acendo a identificação, desça para nível de voo 050, chegada a mais. Voo no 435, voo da El. Da El no 435. Voo no 923, voo e Elefa. Elefa, voo 923. Gol no 923, chame Recife, 1260. 60, gol 923. Oceanair 6311, descend to 2000 feet, QNH 1015. Clear the LS sign or report established. Airport established, 1015, descend 2000 feet. Any chance for direct donor, Ocean 6311? Negative. Gol no 435, chame Recife 1251, alterna 1-3325. 1251, alternando 3325, gol no 435. Gol no 072, reduz a velocidade para 2509. 2509, gol no 072. Hotel Lima Tango, controle. Frequência livre. Papapá, é Queen de Novembro, chame Recife 1-2545. Controle Salvador, bom dia, Oceana 63, 1-2, está precisando de 1500 metros. Oceana 6312, contato radar na decolagem, vou para nível de voo 350, saída PUCA. 350 na PUCA, quando possível coordenar para o do Romeo Fox 018. Oceana 6312. Aguarde. Tá. O gol no 072 pode prosseguir descendo. Gol no 072, desce para 3000 pés, ajuste no 095. Ele 15, 3000, 1072. Ocean ISIC 311, complete lift tower, 118 dismounted. 2369, 6-4. Go no 072, desce para 2000 pés, ajustando 096. Autoridade LS, reporte estabilizado. Ok, 3, 2000 e 1906.